19-3-5-1, boa noite. Grato, boa. Controle, boa, Web 6747, cruza 1700. Boa noite, Web 6747, contato radar, saída da EL, suba nível 340. 340-6747. A 747 solicita a proa 280. Confirma a proa 280? É, 270 agora, por 70 milhas. 7, livre de desvio, objeto 6747. 7. Agora, aguarde um minuto. Para 278, só para confirmar, nós temos tudo aqui no sistema, tá o plano e a DLE, só que Recife não tem, a gente está tentando coordenar, aguarde um minuto. Total 9907, identifique. Chegada é bom, desça aí inicialmente para o nível 1-4-0. Somente para 1-4-0. Total 9907. Nós estamos voando com proa de bom, e podemos observar formações pesadas, tanto à frente quanto à direita. Haveria alguma possibilidade de voarmos direto do NA? O número 2 na aproximação, o tráfego que o precede é uma Fontaine 7-2 que está a 16 milhas à sua frente. Qual a indicada? 250. Inicialmente a proa de bom e o total 9907. Essa proa de bom nós encontraremos formações pesadas. Nós precisamos realmente fazer um ajuste à esquerda. A proa de pelo resolve? Eu também não, ainda não. 604, aguarde 4 minutos. Reduzindo a velocidade na proa de duna, está autorizado. É o número 2 na aproximação, total 9907. Obrigado. Delta ser mantida pelo 9907. Consegue ir para 2209? Afirmativo. Enter. 2718 para Brasília, autorizado nível 380 via Pesulu 17, decola da pista 10, curva direita na saída Gole, transição ao Fito, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5200, confere 2718. O 18 89.0 pronto. Gol 889, Alinha decola, vento 040 graus, 069. Alinha decola, Gol 889. 5, autorizado final ILS, desça para 2.000 pés, 1.007, informe do localizador. 5, 5, 5, 7. Tem previsão de pushback pro Gol 604? Negativo, só aguardando autorização do centro. Decolagem era os 30. A 3305, boa noite, identifique. Autorizado a chegada da AMAN, desça para o nível 050. Identificado, descendo para o 050, chegada da AMAN. 050. 050, 3305. Só, infelizmente o centro está tendo problema com os repetitivos, porque teve revalidação dos repetitivos de ontem para hoje. Então eles estão com problema na lista de repetitivos e todo qualquer tráfego que eu pedir aqui para eles vai demorar um pouco para autorizar o que eles não têm lá. Ok, 604. Controle, libera a velocidade para o trip 5515. Velocidade é critério, trip 5515, número 1 na aproximação. Gente, graças. Agora está 3 anos, 78, chegada mar, informação, bravo. Boa noite, identifique. Chegada é a Mari, desça para o 060. Ficou 060 na Mari, 3178. Cruzou 120 para uma centena, 9907. 9907, reautorizado o nível 060. 060, 9907. Como 889, decola os 47, controle 1, 19, decimal 35. 3935, 1889. Controle, boa noite, Gol 1889. Boa noite, Gol 1889, contato radar, saída da El, suba nível 400. A El 400, 1889. Eu tenho um centro em... chame 1-1-8-6-6. 3.000 pés, ajuste 1-0-0-8 agora. 3.000-1-0-0-8, total 9-9-0-0. É 3305, reduza para 2509, é número 3 na aproximação. Reduzindo 250, número 3, entra até 3305. 77, decola da pista 17, curva direita, saída coral, controle Salvador 119, decimal 35, aciona 0275, alfa Tão Tão. 3305. O Tango, livre táxi, chama para ingresso 17. Controle, Altan 3178, solicito aprovação de TAP para evitar a grande inflamação aqui à direita. Autorizado para de TAP, então 3178. Direto em TAP, 3178. O voo no 889 solicita curvar à esquerda para evitar formação. Seria proa, voo no 889. Proa 1875. Livre de desvios, voo 1889. Desvio 1889. A3305, reduza para 2109. Reduzindo 2109 para 3305. Total 9907 será interceptado por meios próprios, confirma. Afirmativo. Para 2000 pés, autorizado a final ILS, número 2, informe estabilizado, total 9907. Para 2000, reportado estabilizado, 9907. Voo 1889, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1264. 28864, 8864. Trip 5515 já interceptando e avistando. Trip 5515, completo final, chame torre 1983, bom pouso. 10 graus, boa noite, Motorola. Pressão, trip 5515, torre 18-6, bom pouso. Gente, grato, boa noite, volta lá. Entre decimal 6, aciona 5067, gol no 604. Ok, 370 autorizado. Fortaleza, peso 19, em causa 10, curva esquerda, Momo, frota. 1935, controle, 18-6, torre. E 5067, transporte. Bom, número 04 correto, pronto para pushback? Totalmente pronto. Autorizado, chame pronto para o táxi, gol número 04. Chamará para o táxi, 604. 5, desça para 3 mil pés, ajuste em Salvador 1008. 3 mil pés, 1008, gente, já 3305. 5, baixado e travado. Salvador, boa noite, azul 4006. Azul 4006, boa noite, identifique. Chegada em Amari, desça para o 050. Ao 50 na Amari, 4006, identificou. Da 3178, está reautorizado 3 mil pés, ajuste 1008. 5000, com 1008, tá 3178. Salvador, pode voar Amari, está autorizado 4006. Autorizado Mari 4006. Obrigado. Tal 9907, reduza para aproximação, tráfego 5 milhas à sua frente. Chame torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. S305, autorizado final, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Autorizado, tá? Descendo para 2 mil pés, encontrará estabilizado para 3305. Total 9907, mantém aproximação, aguardando o pistão 10 livre ao número 2 para pouso. Aguardando o pistão livre, 9907. Don't know. 3178, reduza para 2109. Ok, reduzindo a 3178. Localizador, tá? 3305. Completa final, chame torre 18-6, bom posto. 18-6, obrigado, tá? 3305. Torre, 3595, livrou. 595, sala 56, aguarde instruções de táxi. Ok, mantém posição ou pode tirar o táxi? Total 9907, livre pouso, vento 050 graus, 049. Livre pouso, 9907. Total, o 35595 prossegue via Juliette, para remoto no 4. Via Juliette, até remoto no 4, 5595. 3178, atingindo 5000, pode prosseguir para 2000. Afirmativo, prossigo para 2000, informe estabilizado, ajuste 1008. Bem, sua maré estabilizada, 3178. 3305, irá confirmar 3, daqui a pouco. Corre o gol 1604 para o táxi, 128 a bordo, 3 horas e 40, alterna Recife. 1604, táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 008. Índia Alfa no 008. Gol 604. Conselho 2718, livre cruzamento da 190, táxi via Delta e Alfa, no ponto de espera, chame pronto. Solo 58, livrando a direita, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, na sua escuta, total 9907. Os 305, livre pouso 110, vento 060 graus, 069. Livre pouso, pistão no 0, informa agora a baixa checada, tá 3305. Alfa Tantão, ciente livre cruzamento da 17, táxi via Quebec, Mike Lima, chame para ingresso no Pátio 1, Alfa Tantão. Boa noite, Gol 1076, identifique a Prod TAP e desça para o nível 050. Gol 050 na 076. 04. Pode estar pela linha, mantém Gol 604. Para final ILS, desça para 2000 pés, 1008, informe no localizador. Ok, autorizado, desce 2000, informe o localizador da 1040 também. 3178, estão passando duna, completa final, torre 18-6, bom posto. 18-6 também. Salvador, um ajuste para o azul 4006. 0008. Obrigado. Boa noite, Altena 3178, a 2 milhas do externo, baixou e travou. São 3178, mantém aproximação, aguardando sessão 10 livre. Tenente, 3178. São 3305, solo 01, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. De Alfa, Juliette para o 06, 3305. Via 04, livre decolagem, da 10, vento 040 graus, 069. Circular da 10, gol 604. Sete-noite, visual com tráfego no final. Faz a passagem do tráfego, força aérea 7-noite, ali mantém. Tango, tango, ingresso, pátio. Alfa, tango, tango, livre ingresso, pátio 1, táxi via pátio 1, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera, pronto, Alfa, tango, tango. Copiou, Alfa, tango, tango? Agora sim, só siga. Táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Chamando o ponto de espera pronto, Alfa, tango, tango. É Pátio 1, Índia e Alfa, ok? Só siga. Está livre ingresso, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, chamando o ponto de espera. São 3178, livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus, 04 nós. Livre pouso, 3178. O TAM 31, o TAM 3305, mantém posição antes da Taxa Juliette. Sim, então, antes da Juliette, TAM 3305. Voo número 04, decola 03, controle 1, 19, decimal 35, boa noite. Boa noite. Eu vou estar 3305. Sim, autorizado final ILS, deixa para 2000 pés, 1008, informe estabilizado. Tomaremos 2000 no 076. Juliette, tudo bem? São 3178, solo 04, livrando táxi via Alfa, Juliette, gate 07. Ok, Alfa e Juliette para o 7, 3178. 04, autorizado desvio, suba ao nível 370. Autorizado desvio, nível 370, subindo, 604. Qual seria a proa para desvio, gol 604? Proa norte, ó. Pela esquerda, rua 190. Segundo, 604. Localizador avistando 4006. Azul 4006, completa final, chame torre 186. 186, boa noite, 4006. Boa noite. Azul 4006. 4006, mantém aproximação, guardando pistão no 0 livre. Prosseguindo, 4006. Azul 4006, livre pouso de soma 0, vento 050 graus, 069. Livre pouso 90, azul 4006. Confere 2718, decola 06, controle 119, decimal 35. 19935, boa noite, 2718. Boa noite. Boa noite, 2718, contato radar, saia da Gol e suba nível 380. Troque o código transponde para 5066. Para 5066, subindo para 380. Confirmando, transponde 5066. Afirmativo, 5066. Então, tal, fazer passagem do tráfego na sinal ali, mantém. 1604, chama agora o centro Recife, 126.85 e alterna 125.45. 2085, 125.45, gente. Azul 4006, solo ao 09, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette, gate 9, na sua escuta 4006.